Ó, mármores, granitos, imóveis de qualidade com diversas opções e cores, você encontra somente na Marmoraria Juazeiro, né? Do meu irmão Aldrin. Marmoraria Juazeiro fica ali em frente ao Atacadão aqui em Juazeiro do Norte, na Avenida Padre Cícero, sentido Juazeiro Crato, Cratinho de Açúcar. Olha, agora você pode ter mais saúde e mais economia com as farmácias Pop Mais. Trabalhamos com medição de pressão arterial, aplicação de injeção, medicamentos genéricos e similares com descontos imbatíveis. Farmácias Pop Mais, fica na rua São Pedro, 485, telefone 2155-0973. Em Barbalha fica na rua Princesa Isabel, número 42, telefone 2141-7016. Já na cidade do Crato, você encontra ali na rua Coronel Luiz Teixeira, 1024B, telefone 2155-1150. Farmácias Pop Mais, mais saúde, mais economia para você e toda a sua família. Olha, tá se aproximando o dia 12 de junho, dia dos namorados, e você vai desfrutar um dia, um momento de lazer, essa data importante, aliás, né? Sabe aonde? No Pirâmide Motel. Isso mesmo. Com o seu amor nessa data especial. Um ambiente totalmente aconchegante, viu? Quartos com ar-condicionado, muito espaço e conforto, com atendimento especial e com aquela privacidade que você merece. O Pirâmide Motel fica na rua Sebastião Palmeira, número 355 do bairro Aeroporto, ali na nova rodovia que liga Juazeiro a Missão Velha, bem ao lado do aeroporto. Reservas, telefone 2178-7526 e 98155-2018. Aberto 24 horas. Pirâmide Motel, o instinto da paixão. Tempo! Promoção Tá na Tempo Casa na Boa. Oferecimento Manos Buffet. Eventos e decorações. Rua Domingos Sávio 1564, Timbaúbas. Fone 988-16-8338 e 3587-2723. Avani Landim Produções. Aluguéis de vestidos e noivas e festas. Rua São Francisco 413, Centro, Juazeiro do Norte. WhatsApp 988-18-5441 e 3511-3408. Estúdio Daniele Lucena. Produção de noivas, maquiagem, penteados, mechas e progressiva. Agendamento pelo 988-67-7855. Instagram, arroba estúdio Daniela Lucena. Ana Paula Reis Cerimonialista. Instagram, anapaula.arraiz cerimonialista. Fone 99713-9435. Ateliê de doces Eliane Ramos. Bolos e doces para casamentos e festas de aniversários. Instagram, arroba ateliê doces Eliane Ramos. Fone 988-33-0771. Fábio Salgados. Salgados para festas. Rua São Francisco 490. 4 Centro, Juazeiro do Norte. Fone WhatsApp 99237-1420. Atacarejo, frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Cebola nacional ou batata inglesa, quilo 3,98. Batata doce roxa, quilo 2,98. Uva Vitória, 500 gramas, 6,98. Ofertas válidas até quarta, 24 de maio. Quarta na feira no Brasil Atacarejo, com qualidade e economia de todo dia. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. O sonho que eu tinha já realizei. É que já comprei o meu caminhão. A Jodiesel Caminhões agora é multimarcas e está com preços especiais. E a mão de obra da troca do óleo do motor é grátis. Preços diferenciados em peças e serviços. Traga já o seu orçamento. Compramos o seu caminhão seminovo. Ligue 99763-2020. Jodiesel Caminhões. Avenida Padre Cícero, 4350A, Juazeiro do Norte. Em Iguatu, Avenida Presidente Dutra, 215. Fone 3102-3333 e 3566-7050. Estou na Jodiesel Caminhões. Tempo! A JF Automotores antecipa esse mês de maio e traz para você nova Chevrolet Montana, caminho dupla e Fiat Strada com preço imbatível. Isso mesmo, preços mais baixos ainda aqui na JF Automotores, na nova Chevrolet Montana, caminho dupla e Fiat Strada. Temos Fiat Argo e Chevrolet Onix 0 km e os seminovos, Strada, Toyota, Hilux e muito mais. Venha comprar seu veículo num lugar seguro, confortável e com preços especiais. JF Automotores Multimarcas. Avenida Padre Cícero, ao lado do Atacadão. Telefone 2101-7575. Juazeiro do Norte. Aqui a gente não perde negócio. Um é pouco, dois é bom e seis é espetacular. Essa semana do Cariri da Sorte tem 6 motos Honda Pop 0 km. Só no quarto sorteio tem 6 motos Honda Pop 110 e 0 km. Eu falei 6 Honda Pop 0. 6 motos Honda Pop é sensacional. E mais, R$15.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$500 e o título é dupla chance. Você pode pode ganhar 6 motos Rodapop com apenas R$5. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Tempo! Você sabia? Você sabe como surgiu a lenda de que sexta-feira 13 é um dia de azar? Você sabia? Não se sabe ao certo, mas a origem mais conhecida está no cristianismo. Jesus Cristo teria sido crucificado numa sexta-feira logo após celebrar uma ceia que juntava 13 participantes, ele e os 12 apóstolos. Ainda que não haja provas, há indícios também de que a crucificação teria acontecido em uma sexta-feira 13. Daqui a pouco tem mais. Você sabia? Promoção Tá na Tempo Casa na Boa. Oferecimento Floricultura Patrícia. Flores naturais, buquê para noivas e presentes para todas as ocasiões. Faça sua encomenda pelo telefone 988233787 ou 988357051. Instagram @ Floricultura Patrícia. Já o presentes, Rua Clóvis Bevilacqua 536, no meio do quarteirão, em Juazeiro do Norte. Sorriso Kids Family. Odontopediatria com atendimento também aos pais. Rua Padre Cícero 423, primeiro andar. Fone 988571718. Instagram @ Sorriso Kids Juazeiro. Brilhante Motopeças. Tem os melhores serviços para sua moto. Rua do Limoeiro 1099, Juazeiro do Norte. Fone WhatsApp 3512-5752. Bebê Amora. Tudo para o seu bebê e o melhor atendimento para você. Na Rua José Sabiá 715, Tiradentes. WhatsApp 99710-5698. Instagram @ Bebê Amora _ MV Doceria. Doces para festas, sobremesas, doces gourmets e kit para presentear. Brownies, trabalhando com entrega e retirada. Fone 889-9604-7378. Instagram @ _MV Doceria. E atenção, galera, a maior rede de supermercados do interior do Ceará agora possui um super clube de vantagens para você. Você sabia? Cadastre-se no Clube Diniz. Olha, com ele você garante descontos, cashback, ofertas exclusivas e muito mais. É simples, rápido e seguro. Olha, para se cadastrar, você deve entrar no portal do dinissupermercados.easio.com.br/portal-cliente/login. Preencha os seus dados, cria uma senha e pronto. Agora é só informar o seu CPF em todas as suas compras e garantir todas as vantagens de fazer parte do Clube Diniz. Olha, lembrando que o link está disponível no Instagram oficial do Diniz, que é @diniz_supermercados. E você já sabe, o Diniz é super econômico. Dê uma passadinha no melhor e maior parque aquático da região do Cariri. Parque Aquático Águas do Cariri. Lá você vai desfrutar de tubo-águas, piscinas, playground, escorregador, sapo gigante, elefante, bicas e mais restaurantes com comida diversas. Pois é, apenas 3 quilômetros de Missão Velha, no sítio Baixa do Quaresma. Lembrando que passa ônibus na porta o dia todo, né, para sua melhor comodidade. Olha, lá tem um avião-bar, tem um navio encalhado e vários brinquedos ainda foram adquiridos. Dá uma passadinha para você descansar, desopilar, recarregar suas baterias, hein? Você merece. Só trabalhando, que tal dar uma passadinha aí no melhor e maior parque aquático da região do Cariri, hein? Fica ali no sítio Baixa do Quaresma, somente 3 quilômetros de Missão Velha. Fechou! Fechou! Foi rapidinho, hein? De volta! Na Tempo! Na Rede! Agora vamos de música! Conectando você com a informação. Esse é o Plugado de Volta, agora a gente fala de cinema. Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis confirmam sequência de Sexta-feira Muito Louca. Plugado na Rede! Ligando você ao cinema. 20 anos depois da estreia do filme Sexta-feira Muito Louca, Freak Friday, com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, surge a notícia de que a Disney está trabalhando na sequência do filme e com a atuação das protagonistas. Lohan e Curtis vão finalmente realizar o desejo do fandom, que há anos pediu uma nova sequência da comédia. Segundo o jornal, o projeto está em fase inicial e, por enquanto, não se tem mais detalhes da história, onde mãe e filha trocam de corpo para viverem várias aventuras. Daqui a pouco tem mais Plugado. Plugado na Rede volta já com mais informações. Estamos de volta com Forronejo. O melhor do forró e sertanejo. Na Tempo, Forronejo. Humberto Júnior. Tempo. Músicas. Tons. Sons. Daniel. Viva o nosso amor. É lindo. Tempo. Hoje eu só quero agradecer o anjo disfarçado de mulher que é você. Mudou tudo em mim, tá me fazendo um bem assim. Pegou no

423, primeiro andar. Fone 98857-1718. Instagram, arroba Sorriso Kids Juazeiro. Brilhante Motopeças. Tem os melhores serviços para sua moto. Rua do Limoeiro 1099, Juazeiro do Norte. Fone WhatsApp 3512-5752. Bebê Amora, tudo para o seu bebê e o melhor atendimento para você. Na Rua José Sabiá, 715, Tiradentes. WhatsApp 99710-5698. Instagram, arroba Bebê Amora _. MV Doceria, doces para festas, sobremesas, doces gourmets e kit para presentear. Brownies, trabalhando com entrega e retirada. Fone 889-9604-7378. Instagram, arroba _ MV Doceria. Aqui, lá e em todo lugar. Uou, uou, uou. Tempo FM. A promoção que é o maior sucesso está de volta. Promoção tá na Tempo. Casa na Boa. I found a love. A Tempo FM vai realizar o sonho dos pombinhos e vai te dar um empurrãozinho para subir o altar. Você poderá ganhar o serviço de buffet com decoração e jantar para 100 convidados. Vestido da noiva, terno do noivo, cabelo e maquiagem da noiva, bolo, salgados, doces e cerimonial. Uma verdadeira festa pro dia mais especial da sua vida. Tá na Tempo, Casa na Boa. Para participar é fácil, basta seguir arroba Tempo FM 101.5 e arroba Manos Befê no Instagram. Marque 3 pessoas e diga: meu sonho do altar tem a trilha sonora da Tempo FM. E pronto, é só torcer para o seu perfil ser sorteado. O sorteio será dia 31 de maio no programa Tempo.com. Tá na Tempo, Casa na Boa. Mais uma da Tempo FM e Manos Befê. O sonho que eu tinha já realizei, é que já comprei o meu caminhão. A Jodiesel Caminhões agora é multimarcas e está com preços especiais. E a mão de obra da troca do óleo do motor é grátis. Preços diferenciados em peças e serviços. Traga já o seu orçamento. Compramos o seu caminhão seminovo. Ligue 997-63-2020. Jodiesel Caminhões. Avenida Padre Cícero, 4350A, Juazeiro do Norte. E Iguatu, Avenida Presidente Dutra, 215. Fone 3102-3333 e 3566-7050. Estou na Jodiesel Caminhões. Volta, agora são 6:37. Olha, computadores e acessórios com a maior variedade você vai encontrar na Odisseia Informática, viu? Lá tem data show, monitores, pendrive, né? Cadeiras, fones de ouvido, impressoras, suporte para monitores de TV e muito mais. É uma infinidade para você conferir. Pode ser Informática, Rua Santa Luzia, 272, telefone 3511-0624. Valeu, Eri Alberto. Olha, você pode desfrutar de momentos inesquecíveis com o seu amor, quem você gosta, em um ambiente totalmente aconchegante. Tô falando aqui do Pirâmide Motel. Quartos com ar-condicionado, muito espaço e conforto, com atendimento especial. É aquela privacidade que só você merece. Tá se aproximando o dia 12 de junho, dia 12 namorados. Você com certeza vai levar o seu amor para fazer uma surpresa, né? Para ela, para ele, lá no Pirâmide Motel. Pirâmide Motel, Rua Sebastião Palmeira, 355, no bairro Aeroporto. Ali, na Nova Rodovia, que liga Juazeiro à Missão Velha, né? Ao lado do aeroporto. Reservas, anote aí, 2178-7526 e 98155-2018. Galera, e aberto 24 horas. Pirâmide Motel, o instinto da paixão. Bom, seguinte, ó. Alta Escola Silva Lopes, 12 anos de atuação no Cariri, habilitando nas categorias A, B e D, adição e mudança de categoria. E diversos cursos na área do transporte, entre eles transporte escolar, emergência, também motofrete, né, reciclagem, entre outros. Alta Escola Silva Lopes é líder em aprovação e rapidez em seu processo. Fica na Rua do Cruzeiro, 1602, bairro São Miguel, aqui em Juazeiro. E o aluno que tem DAP, né, vai ganhar um desconto especial de R$ 427 na Alta Escola Silva Lopes. Telefone para contato é o 2157-6454 e 99972-7763. Abraçar aqui minha irmã Silvani ouvindo a gente. Valeu, Silvani. Valeu, Rinaldo. Aqui, lá e em todo lugar. Uou, uou, uou. Tempo FM. É o aniversário Zeni. O Ceará todo faz a festa. Lavadora de roupas automática Consul por R$ 1.799 ou 12 de R$ 179,90. Samsung Galaxy A04E por R$ 899 ou 10 de R$ 89,90. Cozinha 6 portas Avelã por R$ 899 ou 12 de R$ 89,90. Aniversário Zeni, na loja do site há 31 anos, o melhor está aqui. Pintar, pintar, vamos pintar o mundo. Pintar, pintar, com cores maravilhosas. Com Lafayette Tintas, sua vida você pinta. Renovar a casa com as cores da alegria. Qualidade, atendimento, só com Lafayette Tintas. Pintar, pintar, com Lafayette Tintas. Tempo FM. Amo muito essa rádio. Ha, todo mundo ama. Você sabia? Você sabe quais são os países mais pacíficos do planeta? Você sabia? O mais pacífico é a Islândia, devido ao baixo nível de homicídios, pequena população penitenciária, estabilidade política, um sistema desenvolvido de educação e saúde. Foi também um dos primeiros países a legalizar o casamento gay. A conclusão é do Instituto para a Economia e Paz, que avaliou 162 países e levou em conta conflitos internos e internacionais e o nível de militarização. O Brasil é o 81º. Daqui a pouco tem mais. Você sabia? Promoção Tá na Tempo Casa na Boa. Oferecimento Manos Buffet. Eventos e decorações. Rua Domingos Sávio 1564, Timbaúbas. Fone 988-16-8338 e 3587-2723. Avani Landim Produções. Aluguéis de vestidos e noivas e festas. Rua São Francisco 413, Centro, Juazeiro do Norte. WhatsApp 988-18-5441 e 3511-3408. Estúdio Daniele Lucena. Produção de noivas, maquiagem, penteados, mechas e progressiva. Agendamento pelo 988-67-7855. Instagram, arroba estúdio Daniela Lucena. Ana Paula Reis Cerimonialista. Instagram, anapaula.arraiz cerimonialista. Fone 99713-9435. Ateliê de doces Eliane Ramos. Bolos e doces para casamentos e festas de aniversários. Instagram, arroba ateliê doces Eliane Ramos. Fone 988-33-0771. Fábio Salgados. Salgados para festas. Rua São Francisco 490 4 Centro, Juazeiro do Norte. Fone WhatsApp 992371420. O sucesso que você gosta. De volta na Tempo. Quando o assunto é música, com muita certeza, não tem como superar. Só tem música boa. Tempo FM. Confere? Escuta e comprova. Faz uma mágica aí pra gente some. Só quero. Você vai sofrer. Só música boa. Sofrendo, você vai me ligar. Quanto mais músicas, melhor. Vai adiando a saudade de nós. Um montão de música. De três pessoas que eu fiz. Se eu pego mulher, não presto. Não pego, tô cancelado. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo que a gente faz. O dia inteiro. O que você quer ouvir? Claro que a gente toca. Tempo FM. Simplesmente normal. Nem pensa. Só escuta. Plugado na rede. Conectando você com a informação. Voltamos com Plugado. Agora a gente vai falar de música. Xande Avião divulga música Perfume Caro. Plugado na rede. Ligando você à música. Após divulgar vários spoilers nas redes sociais, Xande Avião, um dos maiores cantores de forró do país, lançou o single Perfume Caro, primeiro de seu novo álbum, O Ímpar, e também a aposta do cantor para o São João desse ano. A música, que sai pela Som Livre, traz o forró romântico e ganhou hoje um videoclipe disponível no canal oficial do Xande Avião no YouTube. Trazendo um cenário moderno, repleto de luzes, criando um clima perfeito para os casais apaixonados, Perfume Caro conta a história de uma bela mulher, bem vestida e atraente, que anda em cima de um salto e que tem um sorriso lindo, mas engana todo mundo. Você engana todo mundo, mas eu não, faz parte do refrão do single. No videoclipe, Xande canta como se o personagem fosse ele, narrando o amor e paixão que tem na música. E o Plugado volta já já. Plugado na rede, volta já, com mais informações. Estamos de volta. Com Forronejo. Forronejo da Tempo. O melhor do forró e sertanejo. Na Tempo, Forronejo. Humberto Júnior. Tô de volta agora falando que faltam 15 para as 7 aqui na Tempo. Muito boa noite para você. Eu sou Humberto Júnior aqui na nossa Tempo. Vou trazer o novo som de Xande Avião, Perfume Caro.

gostou, faz barulho! Muito obrigado, gente, muito obrigado! O melhor do forró e sertanejo. Na Tempo FM. Forronejo. Forronejo. Igor, Igor. Zé Felipe. Safadão. Coloca o capacete e lá vem pedrada. Chegando grandão pra cuidar do teu coração, mas calma vida, não chora não. Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida que eu tenho a solução. Que cai em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Que cai em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Que cai em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Que cai em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Vai, Igor, Igor, Igor, Igor, Igor, Igor, Igor, Igor, Zé Felipe Safadão. Vai, vai, vai pra tocar no paredão. Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Quica em mim, senta em mim, eu boto de frente, boto de ladinho. Vai! Eu vou falar só uma vez, escuta o que eu digo, safadão. Zé Felipe, Igor, Igor, Igor, vai. Igor, Igor, Igor, vai. Igor, Igor, Igor, vai. Swinga! O melhor do forró e sertanejo. Na Tempo FM. Forronejo. Humberto Júnior. Eu quis dar pra você lá ele todo o meu amor, mas ela só me quis como amante. Ainda mete por trás esse pobre rapaz que garante lá nele. Esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém. Ele mil vezes. Aí ele mil se eu vezes. Fico arriado de quatro por você. Aê. Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois. Pula ele pra nós dois. Aê. Quando ela beija o seu namorado e me beija por tabela, eu beijo ele. Aê. Deus me livre, Deus é mãe. Se além de beijo, ela também ajoelhou pra ele. Eu beijo ele. Aê. Deus me livre, Deus é mais. Se além de beijo, ela também ajoelhou pra ele. Eu quis dar pra você lá ele todo o meu amor, mas ela só me quis como amante. Ainda mete por trás esse pobre rapaz que garante lá nele. Esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém. Lá ele mil vezes. Aí ele mil se eu vezes. Fico arriado de quatro por você. Aê. Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois. Pula ele pra nós dois. Aê. Quando ela beija o seu namorado e me beija por tabela, eu beijo ele. Aê. Deus me livre, Deus é mãe. Se além de beijo, ela também ajoelhou pra ele. Tabela, eu beijo ele. Aê. Deus me livre, Deus é mais. Se além de beijo, ela também ajoelhou pra ele. Você está ouvindo na Tempo FM, Forronejo. Um lugar, a

101,5. Rádio Tempo FM. Direção-geral, Edilson Oliveira. Sabe onde encontrar grandes lançamentos e abrilhantar ainda mais o seu estilo? Claro que é nas Óticas Santa Isabel. Passa lá e conheça a nova coleção das armações Ana Hickman, Speedo, Atitude, Hickman e Evoque. Armações perfeitas para o seu dia a dia. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros. Estamos também no La Plaza Shopping. Lá você encontra um atendimento personalizado com tranquilidade. Óticas Santa Isabel. No Cariri, ótica tem nome desde 1964. Colégio Êxito do Cariri é a escola dos grandes resultados. Com a melhor preparação do infantil ao ensino médio, temos uma excelente estrutura, com laboratório de ciências, biblioteca, quadra de esporte e muito mais. Faça-nos uma visita. Matrículas abertas para esse ano de 2023. Avenida Castelo Branco, 2226, Novo Juazeiro, Juazeiro do Norte. Telefone 3572-1740. Na Tempo. Tá na boa. Um é pouco, dois é bom e seis é espetacular. Essa semana do Cariri da Sorte tem seis motos Honda Pop 0 km. Só no quarto sorteio tem seis motos Honda Pop 110 e 0 km. Eu falei seis Honda Pop 0. Seis motos Honda Pop é sensacional. E mais, R$15.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$500 e o título é dupla chance. Você pode ganhar seis motos Honda Pop com apenas R$5. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Promoção Tá na Tempo Casa na Boa. Oferecimento Floricultura Patrícia. Flores naturais, buquê para noivas e presentes para todas as ocasiões. Faça sua encomenda pelo telefone 988233787 ou 988357051. Instagram @ Floricultura Patrícia. Já o presentes, Rua Clóvis Bevilacqua 536, no meio do quarteirão, em Juazeiro do Norte. Sorriso Kids Family. Odontopediatria com atendimento também aos pais. Rua Padre Cícero 423, primeiro andar. Fone 98857-1718. Instagram @ Sorriso Kids Juazeiro. Brilhante Motopeças. Tem os melhores serviços para sua moto. Rua do Limoeiro 1099, Juazeiro do Norte. Fone WhatsApp 3512-5752. Bebê Amora. Tudo para o seu bebê e o melhor atendimento para você. Na Rua José Sabiá 715, Tiradentes. WhatsApp 99710-5698. Instagram @ Bebê Amora _ MV Doceria. Doces para festas, sobremesas, doces gourmets e kit para presentear. Brownies, trabalhando com entrega e retirada. Fone 889-9604-7378. Instagram @ MV Doceria. Tudo em um só lugar. Meia Araújo vai facilitar. Aqui tudo é mais barato e fácil de comprar. Material escolar e escritório. Miudezas e artigos para presentear. Acessórios de informática, você encontra tudo em um só lugar. P.A. Araújo, Rua Padre Cícero 1610, fone 3511-1088. P.A. Araújo. Manhã 101, oferecimento Mega Nordeste, os melhores preços da região em material para construção, vergalhões, tubos, colunas e telhas. Facilitamos a entrega. Ligue agora 3571-5830, Avenida Padre Cícero, 4700, no São José. Óleo de avestruz é Estrute, produto natural, rico em ômega 3, 6, 7, 9. Você encontra nas farmácias e na Casa da Rapadura, na Rua São Paulo. Óleo de avestruz é Estrute. Ótica Nova Aliança, facilitamos a sua ida ao oftalmologista. Na compra do óculos de grau, você ganha o de sol. Na Rua Padre Cícero, próximo ao CDL, Nova Aliança. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulino Kawasaki, te faço companhia todos os sábados, do meio-dia às 16h, muita música e informações e as melhores empresas com ofertas e promoções para você. E no domingo, a gente fala de amor no Estação Kawasaki, de 16h às 19h. Oferecimento Posto Rangel, combustível com qualidade e melhor preço é nossa marca. Mercadinho São Luís, as melhores ofertas para você. Mercadinho Mercadão São Luís, me acostumei com você. Lojão das Clínicas, produto médico hospitalar com melhor preço. Crata em frente ao Hospital São Raimundo. Alivinex, o melhor medicamento para dores e hematomas no corpo. Vendas exclusiva Farmácia Gentil. Jair's Veículos, carro novo, seminovo com a melhor negociação. Na Avenida Padre Cícero, Fonte Musical, os melhores equipamentos sonoros para você. Violões e guitarras estão na Fonte Musical. Ao lado ar-condicionado da Prefeitura de Juazeiro. Santista Ar-Condicionado Automotivo. Montagem de ar-condicionado, mecânica e injeção eletrônica. Casa do Construtor, locação de equipamentos para sua obra. Casa do Construtor, Crato Juazeiro e Cajazeiras. Faculdade Secap, seu curso de odontologia e radiologia no Cariri. Araújo Sat, melhor fibra, melhor tecnologia. Peça o seu provedor Araújo Sat. Esfirraria Cariri, as melhores pizzas e esfirras no Cariri Shopping e no Crato, na Praça da Sé. Normatel Home Center, as melhores ofertas, tudo para sua casa. Vem pra Normatel. Promoção Tá na Tempo Casa na Boa. Oferecimento Manos Buffet. Eventos e decorações. Rua Domingos Sávio 1564, Timbaúbas. Fone 988168338 e 3587-2723. Avani Landim Produções, aluguéis de vestidos e noivas e festas. Rua São Francisco 413, Centro, Juazeiro do Norte. WhatsApp 988185441 e 3511-3408. Estúdio Daniele Lucena, produção de noivas, maquiagem, penteados, mechas e progressiva. Agendamento pelo 988677855. Instagram, arroba estúdio Daniela Lucena. Ana Paula Reis cerimonialista. Instagram, anapaula.arraiz cerimonialista. Fone 99713-9435. Ateliê de doces Eliane Ramos. Bolos e doces para casamentos e festas de aniversários. Instagram, arroba ateliê doces Eliane Ramos. Fone 988330771. Fábia Salgados. Salgados para festas. Rua São Francisco 490 4 Centro, Juazeiro do Norte. Fone WhatsApp 99237-1420. A maior festa da sua noite no rádio começa agora na Tempo FM. Músicas, a sua participação, notícias, tudo que você precisa para ficar antenado no mundo. Agora no Estúdio 101. Tempo FM, Estúdio 101. Rádio Tempo, 7:08. Boa noite. Estúdio 101 na Tempo começou. Minha gente querida, satisfação imensa estar com vocês aqui pelas ondas da Tempo FM. Nesta quarta-feira, 24 de maio de 2022, aos aniversariantes de hoje, parabéns, felicidades, vida longa, com muita saúde, meus amores. 35722848 para você se comunicar com a gente, interagir, disponível, tá? O WhatsApp também é o nosso contato. Você dá de Santana. Devo. Pesquisei no Google que é cilada, olha o que apareceu. De cabelo ruivo, balançando taça e um sorriso que, meu Deus, tira o juízo do povo. Jorge Henrique Rodrigo causa dependência amorosa. Tem um olhar criminoso, um corpo cheiroso, uma boca gostosa. É um caminho sem volta. Tiago Graciano, senhor. A dona da minha raiva, culpa dos meus erros, que fez eu virar lata e pitar paeiro. Fui dormir namorando e acordei solteiro. Achei que era um sonho e era pesadelo. A dona da minha raiva, culpa dos meus erros, que fez eu virar lata e pintar paieiro. Fui dormir namorando e acordei solteiro. Achei que era sonho e era pesadelo. A dona da minha raiva. Essa moda, hein, rapaz? Vocês, meninos? Tá doido? Tiago e Graciano. Tira o juízo do povo, causa dependência amorosa. Tem um olhar criminoso, um corpo cheiroso e uma boca gostosa. É um caminho sem volta. Achei que era um sonho e era um pesadelo. A dona da minha raiva, culpa dos meus erros, que fez eu virar lata e pitar paieiro. Fui dormir namorando e solteiro. Achei que era sonho e era um pesadelo. A dona da minha raiva que fez eu virar lata e virar banheiro. Fui dormir namorando e acordei solteiro. Achei que era um sonho e era um pesadelo. A dona da minha raiva. Boa noite. Tempo. Estúdio 101. Safadão pronto, preparado, querendo daquele jeito. Um covardia minha te ligar. Tempo! Inocência sua me atender. Sabendo que eu não vou mudar, que eu não vou assumir você. Sabendo que eu vou te fazer sofrer. Mas gosta do que eu sei fazer. Seria mais fácil me evitar. Mas gosta de se enganar. Seria mais fácil me esquecer. Mas gosta do que eu sei fazer. Seria mais fácil me evitar. Mas gosta de se enganar. FM. Amo muito essa rádio. Ha, todo mundo ama. Dedica pra pessoa que você gosta. Os corações apaixonados. Seja para mim o que você quiser, contanto que seja o meu amor. Tô indo te buscar, mas eu tô indo a pé. Prende teu cabelo porque tá calor. Traga na tua essência teu jeito, mulher. E nos teus lábios todo teu sabor. Mostre nos teus olhos que você me quer. E na tua alma todo seu valor. Quero toda a calma do teu cafuné. Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito. Mesmo com defeitos, supere os medos seus. Vamos levar a vida do jeito que der. Pega a estrada e fazer amor. Nós dois de mão dadas lá em Canindé. Fim de tarde lá no interior. Quero que seja o que você quiser. Se fizer frio, eu sou seu edredom. Se você cair, te coloco de pé. Vou te ensinar como viver é bom. Quero toda a calma do teu cafuné. Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito. Mesmo com defeitos, supere os medos seus. Um abraço a toda a turma do IF Sertão Zona Rural. Meu amigo Matosa. Toda a turma, todos os meus grandes amigos. Quero toda a calma do teu cafuné. Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito. Mesmo com defeitos, supere os medos seus. Quero toda a calma do teu cafuné. E todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito, mesmo com defeitos, supere os medos seus. E supere todos os medos. E pegar na sua mão seja a confiança pra saber que viver é bom. Os corações apaixonados. Estúdio 101. Mala sem alça, a boa do forró. Não dá mais esse amor fake. Era um golpe, eu cansei. Ó, Crisinha, acaba tudo, é bem melhor. Estarei aqui se precisar. Já voltei pro meu lugar. Me perdeu, não botou fé. Vou te mostrar. Baby, doeu profundo. Achei melhor fugir. Eu te amei demais. Diz pra mim, terá outra. Só estou tentando prosseguir. Fique aqui, tive que fugir. Só estou tentando prosseguir. Ser feliz. Senhoras e senhores, com vocês, Miguel. Não dá mais esse amor fake. Era um golpe, eu cansei. Ó, Crisinha, acaba tudo, é bem pior. Estarei aqui se precisar. Já voltei pro meu lugar. Me perdeu, não botou fé. Vou te mostrar. Imaginando aqui, você só... sorri, seu perfume Jequiti. Eu nesse cambote aí a noite inteira. Você só de lingerie, seu perfume Jequiti. Eu nesse cambote aí a noite inteira. Acesse já talicds.com.br. Feito um cão sem dono, eu não sei o que fazer. Tem dois dias que eu não como, pensando em você. Reviro na cama toda noite sem dormir. Essa carência inflama o peito, tá a ponto de explodir. Eu tô pensando em tu. Sequei uma garrafa de pitu. Eu tô pensando em tu. Fumei um maço do seu terno azul. Tô imaginando aqui. Você sabe o lingerie, seu perfume Jequiti. Eu nesse cangote aí a noite. Imaginando aqui, você só me lingerie, seu perfume Jequiti. Eu tô pensando em tu. Sequei uma garrafa de pitu. Eu tô pensando em tu. Fumei um maço do seu terno azul. Tô imaginando aqui, você só me lingerie, seu perfume Jequiti. Eu nesse cangote aí a noite. Esse cangote aí a noite inteira. Você só de lingerie, seu perfume Jequiti. Eu nesse cangote aí a noite inteira. Você só de lingerie, seu perfume Jequiti. Eu nesse cangote aí a noite inteira. Rádio Tempo FM 723. Tairone Jequiti. Mala sem alça, Tati Guel, Amor Fake, João Gomes, Seja Pra Mim, Wesley Safadão, Ana Castela, Covardia, Tiago Graciano, Bruno Marrone, Jorge Henrique Rodrigo, A Dona da Minha Raiva. Primeira sequência do Estúdio 101, boa noite pra você, tudo de bom. Aí eu aproveito e falo pra vocês, deixa eu baixar aqui a trilha, pronto. Falar pra vocês da promoção que é o maior sucesso na cidade. A promoção tá na Tempo Casa na Boa. Você vai realizar o seu sonho, o sonho do seu parceiro. Com o empurrãozinho da Tempo FM, você vai casar em grande estilo, gente. Olha só, você pode ganhar serviço de buffet, decoração, jantar pra 100 convidados. Ainda tem o vestido da noiva, tem o terno do noivo, tem cabelo, tem maquiagem da noiva, bolo, salgados, doces e cerimonial. Uma verdadeira festa pro dia mais especial da sua vida. Tá na Tempo Casa na Boa. Para participar, fácil. Basta seguir a Tempo FM, arroba Tempo FM 101.5. Segue também arroba Manos Buffet no Instagram. Você vai marcar 3 pessoas e dizer o meu sonho. No altar tem a trilha sonora da Tempo FM. Pronto, só torcer pro seu perfil ser sorteado. Sorteio será dia 31 de maio no programa Tempo.com. Tá na Tempo Casa na Boa. Realização Tempo FM Manos Buffet. A sua noite, a sua Tempo, a sua vibe, a sua música. Tudo isso aqui na Tempo. Sofia Reis. Sofia. 1, 2, 3. Bela. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. La la la la la. to talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Mm-hmm. Baby, give it to me. I'll be good company. Baby, me, nobody else. Jason Derulo. Oh. Foge de mim, pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim, bebida valada, eu sou fim do rolê. Tu brota aqui toda sagaz, toda fogosa a gente faz. Te dou o love que tu é fã, é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã. Bota e eu botando vai até de manhã. Um lope gostosinho, safadinho vai até de manhã. Tô pedindo bota e eu botando vai até de manhã. Tu vai mais sempre volta. Meu quarto é o fim da roda. Chega jogando sutiã. Tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã. Jorge Downloads. Seu Natanzinho, delicado, a Caio DJ. Caleb, o capitão. Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim, bebida balada, eu sou fim do rolê. Brota aqui toda sagaz, toda fogosa a gente faz. Te dou o love que tu é fã, é gostosinho, safadinho, vai até de manhã. Outro pintinho bota e eu botando vai até de manhã. Love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã. Pedindo bota e eu botando vai até de manhã. Yeah. vim para poder falar, para poder contar o que passou. Falar das coisas que ficou guardado e que deixei de lado aquele amor. Meu coração, pois já te entreguei, pois quando te beijei me apaixonei. Só hoje que o tempo já passou, que eu pude perceber que eu errei. Tempo! Igual a você eu sei que não tem. De 0 a 10 te dou nota 100. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem. Sonho que um dia você vem. Os seus carinhos eram verdadeiros, eram um pouco fácil, me fascinou. E até hoje ainda sinto saudade daquele olhar do seu amor. Ainda me lembro daquele sorriso que era tão bonito e se acabou. E até hoje procuro um alguém para me esquecer do seu amor. Igual a você eu sei que não tem. De 0 a 10 te dou nota 100. E até hoje eu lembro de ti, ainda sonho que um dia você vem. Tempo 7h34. Nessa sequência, teve essa música aí com a Ludmilla, garota nota 100. Natan e Felipe Amorim, Love Gostosinho. Sofia Reis no comecinho da sequência. Uma excelente noite pra você. Daqui a pouquinho, Tony Araújo e o Google Times. Numa programação especial só de saudade. E lembrando a você aqui, gente, da promoção Tá na Tempo, Casa na Boa, promoção que vai dar um empurrãozinho pra você realizar aquele sonho que você tinha de casar, né? Muito simples pra você participar da nossa promoção. Valendo aí, ó, decoração pra 100 convidados. Aliás, jantar pra 100 convidados. Serviço de buffet com decoração e janta, né? Vestido da noiva, terno do noivo, cabelo, maquiagem, bolo, salgados, doces e cerimonial. Uma verdadeira festa pro dia mais especial da sua vida. Tá na Tempo, Casa na Boa. Para participar, muito simples, segue a Rádio Tempo FM no Instagram, @tempofm101.5. Segue também Manos Buffet, @manosbuffet no Instagram. Você vai marcar 3 pessoas, é a frase, viu? Você vai dizer o seguinte: o meu sonho no altar tem a trilha sonora da Tempo FM e pronto! Só torcer para o seu perfil ser sorteado. O sorteio será dia 31 de maio no programa Tempo.com. Tá na Tempo? Casa na Boa. Tá na Tempo? Tá na Boa.

curtir uma mensagem de positividade? Vamos aí! Aqui quem fala é o Tiaguinho e eu tô passando aqui pra dizer que vai rolar agora a minha nova música, Vencedor. Vai que vai! Vai te motivar aqui na Tempo. A rádio do Tiaguinho. Vai lutar, vai sonhar, vai sorrir, vai viver. Vai e faz, pois ninguém vai fazer por você. Vencedor, vencedor, pra ela não te vencer. Plante amor, porque o que plantar vai colher. É iluminada a sua estrada, a caminhada é complicada. Na quebrada, quem vem do nada sabe qual é. Mas nada, nada para você, só você. Hoje é dia de vitória. Vamos aí, vamos nós. Vai que vai, pode pá. Mudar pra sempre a nossa história. Vamos aí, vamos nós. Vai que vai, segue assim. Que hoje é dia de vitória. Vamos aí, vamos nós. Vai que vai, pode pá. Mudar pra sempre a nossa história. Não interessa o que a vida faz com você. O que interessa é o que você faz com o que a vida faz com você. Ora! Vai lutar, vai sonhar, vai sorrir, vai viver. Vai e faz, pois ninguém vai fazer por você. Quem vem do nada sabe qual é. Mas nada, nada para você, só você. Vamos aí, vamos nós. Vai que vai, segue assim. Que hoje é dia de vitória. Vamos aí, vamos nós. Vai que vai, pode pá. Mudar pra sempre a nossa história. Vamos aí, vamos nós. Vai que vai, segue assim. Que hoje é dia de vitória. Vamos, Thiago André. O maior vencedor é sempre aquele que ganha a corrida, e sim aquele que inspira gerações. E você é um desses, Thiago André. Você também é um vencedor, Gabriel Barmin. Obrigado pela parceria. Te amo, força e honra. Estúdio 101. Sol da manhã te dissolva. Tempo. Sou vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que você me entende bem. Sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher menina. Me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Mas quem vai nos julgar? Te amo e nem hoje é por você que eu canto. É por você que eu canto. É, sei que você me quer também. Marília Leoa gostosa, posso te ligar, meu bem? Que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outro ser. Tá fudido, vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo e beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral, até me ver espaço pela banca de jornal. Tempo FM 754, Marília Mendonça, Decretos Reais, né? Essa música, Leão, Decretos Reais 2. Essa música foi especialmente pra turma aqui no Tiradentes, Edna, Érica, Raquel, Eloá. O toque de Antônio, lá em Cariús, curtindo a tempo. Na sequência teve Tiaguinho, vencedor, pra Ivone de Milagres. Dilcinho, ele ou eu. Guilherme Benuto, Simone Mendes, mande um oi. Grandão, Vaqueiro e Natan, Americana na Vaquejada. Nossa última sequência. Beijo pra vocês, tudo de bom. A gente se encontra amanhã cedinho, se Deus quiser, tá? Tem Tony Araújo na sequência. Tem Good Time, só flashback. Vou saindo e vou deixando aqui Guinho e Lulinha, Nosso Amor, Israel e Rodolfo, Marília, Mari Fernandes, Seu Brilho Sumiu. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Estúdio 101 está de volta na Tempo FM. Só amanhã, viu? Você acabou de ouvir na Tempo FM. Estúdio 101. Obrigado pela sua companhia. É gostoso demais. E a gente esquece do mundo lá fora. O que vale é o nosso amor. Sente teu cheiro invadindo meu quarto e me envolver no calor dos seus braços. E fazer amor contigo a toda hora, sem ter hora para terminar. Meus olhos brilham ao te ver chegar. Todo meu corpo chama por você. É tão infinito como o céu azul. O nosso amor é tudo pra mim, quero te amar. Sente seu corpo e meu corpo, suado, gostoso. O nosso amor é tudo pra mim, quero te amar. É sente teu corpo e meu corpo, suado, gostoso. Estrela, tudo gerençar. É nos seus braços que eu me encontro a paz. Eu me derreto, é gostoso demais. E a gente esquece do mundo lá fora. O que vale é o nosso amor. Sente teu cheiro invadindo meu quarto e me envolver no calor dos teus braços. E fazer amor contigo a toda hora, sem ter hora para terminar. Meus olhos brilham ao te ver chegar. Todo meu corpo chama por você. É tão infinito como o céu azul. O nosso amor. O nosso amor é tudo pra mim. Quero te amar. É sentir teu corpo e meu corpo, suado, gostoso. O nosso amor é tudo pra mim. Quero meu corpo suado, gostoso. Vaqueiro também se apaixona e fala de amor. Falando de amor, terminou, espalhou pra todo mundo. Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perder, que seu beijo vai virar assunto. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dadas contra alguém, jogando na sua cara que eu te superei. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vi de longe só voltar por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu. Sua noite acabou, passa vergonha ao vivo é pouco pra farrador. Assistindo a mim pra cima, porque quando cê me viu, sua noite acabou. Passa vergonha ao vivo é pouco pra falador. É pouquinho, viu, Mari? Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu. E pra minha sorte, cão que late não morde. Cão que late não morde. Às vezes no relacionamento entre você e alguém, a sua pessoa, nesse caso, é a melhor pessoa. Certo? Uma mesa e um copo em cima, num bar de esquina, é a minha rotina. Beijando de vez em quando, às vezes soprando, mas nunca chorando. É quando você é completo sozinho, não precisa ninguém pra completar. Não é que ninguém me quer, tem gente que quer, eu que não tô querendo me amarrar. Quando você é completo sozinho, não precisa ninguém pra completar. Não é que ninguém me quer, tem gente que quer, eu que não tô querendo me amarrar. Eu tô de boa, mas tô de boa, que eu nem preciso de outra pessoa. pessoa, a minha pessoa, a minha pessoa. Se amar primeiro antes de qualquer outra coisa, não é? Com certeza. Com certeza. Você tá bom. Se amar primeiro, com certeza. 408, 101,5. Rádio Tempo FM. Direção geral, Edilson Oliveira. Tempo FM e a hora certa, oferecimento Ótica Santa Isabel. No Cariri, ótica tem nome. Santa Isabel. 20 horas e 3 minutos. Sabe onde encontrar grandes lançamentos e abrilhantar ainda mais o seu estilo? Claro que é nas Óticas Santa Isabel. Passa lá e conheça a nova coleção das armações Ana Hickman, Speedo, Atitude, Hickman e Evoque. Armações perfeitas para o seu dia a dia. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros. Estamos também no La Plaza Shopping. Lá você encontra um atendimento personalizado com tranquilidade. Óticas Santa Isabel. No Cariri, ótica tem nome desde 1964. Tempo FM. Um é pouco, dois é bom e seis é espetacular. Essa semana do Cariri da Sorte tem 6 motos Rodapop 0 km. Só no quarto sorteio tem 6 motos Rodapop 110 e 0 km. Eu falei 6 Rodapop 0. 6 motos Rodapop é sensacional. E mais, R$15.000 do primeiro ao terceiro sorteio. E R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$500. E o título é dupla chance. Você pode ganhar 6 motos Rodapop com apenas R$5. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Madeireira JW dispõe de madeiras selecionadas da mais alta qualidade. Com vendas no atacado e varejo. Temos caibros, ripas, portas, janelas, tábuas em pinos. Madeirites, forras para portas e janelas, mista, maçaranduba e pau d'arco. Temos britas, areias, telhas, blocos, cimentos. Fazemos também locação de máquinas e caçambas. Madeireira JW, Avenida Castelo Branco 4871, Betolândia. Próximo ao Diniz e Sebastião Palmeira 663, em frente ao aeroporto. Fone 99738-1318 e 98879-0094. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulino Kawasaki, te faço companhia todos os sábados, do meio-dia às 16h, muita música e informações e as melhores empresas com ofertas e promoções para você. E no domingo, a gente fala de amor na Estação Kawasaki, de 16h às 19h. Oferecimento: Posto Rangel, combustível com qualidade e melhor preço é nossa marca. Mercadinho São Luís, as melhores ofertas para você. Mercadinho Mercadão São Luís, me acostumei com você. Lojão das Clínicas, produto médico hospitalar com melhor preço. Crata em frente ao Hospital São Raimundo. A Livinex, o melhor medicamento para dores e hematomas no corpo. Vendas exclusivas Farmácia Gentil. Jair, o seu carro está precisando de uma lavagem. Negociação na Avenida Padre Cícero. Fonte Musical, os melhores equipamentos sonoros para você. Violões e guitarras estão na Fonte Musical, ao lado da Prefeitura de Juazeiro. Santista Ar-Condicionado Automotivo, montagem de ar-condicionado, mecânica e injeção eletrônica. Casa do Construtor, locação de equipamentos para sua obra. Casa do Construtor, Crato Juazeiro e Cajazeiras. Faculdade Secap, o seu curso de odontologia e radiologia no Cariri. Araújo Sat, melhor fibra, melhor tecnologia. Peça o seu provedor Araújo Sat. Esfirraria Cariri, as melhores pizzas e esfirras no Cariri Shopping e no Crato, na Praça da Sé. Normatel Home Center, as melhores ofertas, tudo para sua casa. Vem pra Normatel. Tá na Tempo, tá na boa. Mega Semanão Macavi. Ofertas imperdíveis para você levar tudo. Só na Macavi você compra guarda-roupa a partir de 12 vezes de R$39,90, sem nada de juros e com a entrada só lá para julho. E é no carnê Macavi. Na Macavi você compra as melhores ofertas em móveis, colchões e estofados em até 12 vezes sem nada de juros e com a primeira só lá para julho. E é no carnê Macavi. Macavi, a rede de lojas que mais cresce, diminuindo os preços. 101,5. Comunicado de suspensão do Cariri da Sorte. A MR Colchão preparou muitas novidades. E que tal você dar de presente um colchão de altíssima qualidade e conforto? A MR Colchão tem uma grande variedade em colchões e produtos para sua cama das melhores marcas, com preços especiais para você. Venha nos visitar. Avenida Castelo Branco, 2938A, ao lado da Rádio Tempo FM. WhatsApp 88 99438-1587. Siga-nos no Instagram, @MRColchão. Conserta-se.com. O seu suporte técnico com rapidez, eficiência Eficiência e Tecnologia. Conserta-se.com. Capinhas, películas, acessórios e muito mais. Conserta-se.com. Rua Fausto Guimarães, Box 622, no Pirajá, Juazeiro do Norte. Técnico responsável Robson. Fone Zap 889-9236-5249 e 996-056-659. Conserta-se.com. 101,5. O seu carro tá precisando de uma lavagem bem tratada e polimento naquele estilo? Não perca tempo, vá direto pro Lava Jato do Baixinho. Lavagem de carros com polimentos e deixamos os bancos do seu carro novinho com uma lavagem super especial e preço que somente o Lava Jato do Baixinho tem pra você. Lava Jato do Baixinho, Avenida Radialista Coelho Alves, 413, Tiradentes. Fone Zap 9989-1841. Tempo FM. Mega Semanão Macavi. Ofertas imperdíveis para você levar tudo. Só na Macavi você compra smartphone Motorola Moto E22 com 64 GB de memória, tela de 6,5 polegadas por apenas 12 vezes de R$ 79,90, sem juros e sem nada de entrada. Só na Macavi você compra refrigerador Biplex com sistema Cycle Defrost a partir de R$ 2.099 à vista ou R$ 209,90 mensais e com a entrada só lá para julho. E é no carnê Macavi. Macavi, a rede de lojas que mais cresce, diminuindo os preços. Tá na tempo, tá na boa. A Soparia Canaã é especialista em sopas, caldos, guarnições e sobremesas na região do Cariri, com cardápio variadíssimo para satisfazer o seu paladar. Sopas, comidas, gostinho e temperos especiais. É na Soparia Canaã. Soparia Canaã, sabor de querer sempre mais. Rua Januário Feitosa, ao lado da Igreja Menino Jesus de Praga, no Novo Juazeiro. Delivery pelo WhatsApp 889-9379-2667. Siga-nos também no Instagram. Arroba Soparia Underline Canaã. Tempo FM. Sabe aquela cerveja bem gelada no estilo véu de noiva que você sempre procura no momento de sua festa ou nos grandes eventos de sua vida? O Pit Stop Skol tem. E o melhor é que o preço do Pit Stop Skol é diferenciado. E atenção para esta promoção. Você que está ouvindo este comercial e disser que ouviu aqui na Rádio Tempo FM vai pagar apenas R$ 2,25 na Skol Buchudinha. Mas para isso você tem que ter ouvido esta promoção aqui na Tempo FM. Pit Stop Skol. 4 lojas para você aqui em Juazeiro do Norte. Na Avenida José Andrade do Lavô 1272, Romeirão. Próximo ao Senai. Avenida Virgílio Távora 1100 no Timbaúbas, Posto São João. E na Avenida Radialista Coelho Alves, 570, Tiradentes. Siga-nos no Instagram, arroba pitstopscol Juazeiro. A Madeireira JW dispõe de madeiras selecionadas da mais alta qualidade, com vendas no atacado e varejo. Temos caibros, ripas, portas, janelas, tábuas em pinos, madeirites, forras para portas e janelas, mista, maçaranduba e pau d'arco. Temos bridas, areias, telhas, blocos, cimentos. Fazemos também locação de máquinas e caçambas. Madeireira JW, Avenida Castelo Branco, 4871, Betulândia. Próximo ao Diniz, Sebastião Palmeira 663, em frente ao aeroporto. Fone 99738-1318 e 98879-0094. Precisando de assistência técnica para o seu celular, peças e acessórios em geral? O endereço certo é a Homecell Celulares e Acessórios. Temos cabos e conexões para PC, áudio e vídeo, capinhas, conectores, adaptadores e muito mais. A Homecell Celulares e Acessórios dispõe dos melhores produtos com os melhores preços e as melhores formas de pagamento nos cartões de crédito. Venha nos visitar. Homecell Celulares e Acessórios. Avenida Castelo Branco 3096, próximo a Tempo FM. WhatsApp 999-63-6359. Prepare-se para fazer uma viagem pelo tempo. Pelo tempo. Agora na Tempo FM. Muito bem, boa noite. Essa é a Rádio Tempo. A partir de agora, começando mais uma edição do Good Time 101 na Rádio Tempo. E a gente abre com Freight No More. Is. Leaving you tomorrow. You never were the type to think of backing down. So when you got more than your share in a minute, I knew your heart was in it. I knew that it would make you be your best, put you to the test. But if sometimes it seems not worth the battle, that's when you'll see. Remember

new to talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together? Turn the lights down low and start sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Thank you. Você está na Rádio Tempo FM, o som do grupo sueco Roxette, Listen to Your Heart, Dr. Hook, Sharing the Night Together e The Cranberries, Linger e o saudoso George Michael, lembra? Do grande George Michael com a música Cares and Whispers. Aqui na Rádio Tempo teve New Edition e The All The Way, teve também Julian Lennon, Too Late For Goodbye, a gente abriu com Freight No More Is em 101,5. Bom, você está sabendo que essa semana é a semana de mudar de vida com o Cariri da Sorte CAP. Simplesmente, que tal aí você colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis motos de uma só vez na sua garagem? É isso mesmo. Seis motos Honda Pop 110i te esperam no quarto sorteio do Cariri da Sorte dessa semana. E baratinho, gente, apenas R$5. Dá para você dar de presente para quem você tanto gosta, o Cariri da Sorte, que já mudou a vida de muita gente, vai mudar a sua. Trazendo desta feita seis motos Honda Pop 110i zerinho para sua garagem. Nesse domingão, você não pode perder, hein? Lembrando que tem ainda 5 mil no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio. E no Mega Giro da Sorte tem 20 prêmios de R$500, tudo para você com a dupla chance da felicidade. Não perde tempo. Vai correndo adquirir o Cariri da Sorte nos pontos autorizados e eu desejo mais que boa sorte para você, para que você coloque seis motos zerinho na garagem com o Cariri da Sorte. Ligue Esfirra Caririoca. Atendimento com mais qualidade e conforto. Além de área climatizada, estacionamento liberado a partir das 19 horas. No cardápio, pizzas com bordas de sabores suculentos e bem recheados. Coxinhas, esfirras e muito mais. Ligue Esfirra Caririoca. Avenida Castelo Branco com Humberto Bezerra. Delivery pelos fones 98803-2168, 98834-6943 e 99652-4457. Tempo FM. Mega Semanão Macavi. Ofertas imperdíveis para você levar tudo. Só na Macavi você compra colchão Unibox a partir de 12 vezes de R$32,90, sem nada de juros e com a entrada só lá para julho. E é no carnê Macavi. Só na Macavi você compra travesseiro viscoelástico super confortável a partir de 12 vezes de R$6,90, sem nada de juros e com a entrada só lá para julho. E é no carnê Macavi. Macavi, a rede de lojas que mais cresce, diminuindo os preços. A Soparia Canaã é especialista em sopas, caldos, guarnições e sobremesas na região do Cariri, com cardápio variadíssimo para satisfazer o seu paladar. Sopas, comidas, gostinho e temperos especiais. É na Soparia Canaã. Soparia Canaã, sabor de querer sempre mais. Rua Januário Feitosa, ao lado da Igreja Menino Jesus de Praga, no Novo Juazeiro. Delivery pelo WhatsApp 88993792667. Siga-nos também no Instagram @soparia_canaã. Precisando de assistência técnica para o seu celular, peças e acessórios em geral? O endereço certo é a Homecel Celulares e Acessórios. Temos cabos e conexões para PC, áudio e vídeo, capinhas, conectores, adaptadores e muito mais. A Homecel Celulares e Acessórios dispõe dos melhores produtos com os melhores preços e as melhores formas de pagamento nos cartões de crédito. Venha nos visitar. Homecel Celulares e Acessórios. Avenida Castelo Branco 3096, próximo a Tempo FM. WhatsApp 999-63-6359. 101,5. O seu carro tá precisando de uma lavagem bem tratada e polimento naquele estilo? Não perca tempo, vá direto pro Lava Jato do Baixinho. Lavagem de carros com polimentos e deixamos os bancos do seu carro novinho com uma lavagem super especial e preço que somente o Lava Jato do Baixinho tem pra você. Lava Jato do Baixinho, Avenida Radialista Coelho Alves, 413, Tiradentes. Fone Zap 998-91841.

tudo junto. No meu caso rolou de uma vez só. De repente, o que era já não era mais. Mudou tudo no amor, outra cara, outra forma de ver e sentir. O que antes eu não entendia, agora é ouro pra mim. A cabeça mudou, outra cara. Eu tô fora e não vou mais sair. O que eu não precisava. Be making it right, 'cause